Capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas ao lado da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado. De 1 só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam de fronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe 1 coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também ao redor 1 moldura da largura da mão, e fez 1 coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas dos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, e as suas tigelas, e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos e as suas maçãs e as suas flores formavam com ele 1 só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, 1 botão e 1 flor. E na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, 1 botão e 1 flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia 1 botão debaixo de 2 hastes, da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes, da mesma peça, e mais 1 botão debaixo de 2 hastes, da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era 1 obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espivitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura era quadrado, e de dois côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também duas argolas de ouro debaixo da sua coroa e os seus dois cantos de ambos os seus lados, para neles se colocar varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. O azeite da unção e o incenso aromático. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro qual obra do perfumista.